Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Uma da tarde, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Hoje é sexta-feira, 24 de junho, dia de São João. Que beleza! Esse programa é uma represa. Tá rolando uma festinha de São João aqui na rádio. É, rapaz, verdade. Se o ouvinte pudesse ver, daqui a pouquinho a gente vai ter certamente alguma foto. Vídeo. Um vídeo. Vai ter vídeo já. No blog do Pretinho com as imagens e tudo que tá rolando, isso, todas as emoções da festa de São João da Atlântida. Emoções. Que maravilha. Todas as suas emoções. Fala, KG. E aí, beleza? Tudo certo? Boa tarde. Até fogueira tá rolando aqui dentro. Até fogueirinha tá rolando. Onde fala aí, Potter. Com YouTube, com imagens, tu faz uma festa hoje. Faz uma festa. Como é que é? YouTube e imagens. Deu? Acabou? É que a fogueira é virtual, então. Ah, sim, sim, sem dúvida. E o som é o DJ YouTube. DJ YouTube, né? Muito bom. Vai botando ali, vai fazendo. E tu, Amaral, tá bem, Amaral? Eu tô muito bem. Beleza. Fala, Geizô. Como é que é, lá? Tudo bem, Geizinho? Sim, do certo. Quem é a estrela móvel hoje? Não chegou ainda, não chegou ainda, não chegou ainda o Davizinho. Mas certamente daqui a pouco vai estar aí, é que ele não tá acostumado, né? Chegar sexta-feira, uma da tarde, não tá acostumado, né? Então chega um pouquinho atrasado. Davi nada. Inverteram a Rodaica e o Davi hoje. A Rodaica vem às 6 e o Davi vem às 13. Perfeito. Certo. Então vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Nesta sexta-feira, 24 de junho, metade do feriadão de Corpus Christi. Dia das empresas gráficas hoje, amigos. Opa! Pessoal que faz aí, produz panfletos. É, e outras revistas, coisas, revistas, jornal tudo mais é, né? que a gente sim. É uma impressão gráfica, um jornal. Parque gráfico, né? É, parque gráfico. É isso aí. Exatamente. Hoje também é o dia de São João, como eu já falei, é dia do leite. Ô, Maurício. Dia Rafael do leite. Papa. Como assim? Dia do Papa. O Papa. Do Papa. Qualquer Papa. É de todos os qualquer papas. Papa não, só tem um Papa, né? Só tem uma posição de Papa, né? Mas vieram vários já, né? Que é o Papa Nicolau. Não, mas nunca vai ter dois. Nunca vai ter dois papas. Impossível ter dois papas. Desculpa. Não, impossível ter dois papas. Vivos, sim, é impossível. É impossível, né? Eu contei, né? Não sei também, né? O cara não pode se despapar? Não. Não, não, não. Não pode ser sofrer um impedimento de... Não, ele cansar, não quer ser mais papa. O impeachment do papa não pode? Acho que não. Ué, se o papa pega umas criancinhas, ele vai ser impeachmentado, cara. Bom, hoje também é dia da ufologia. Ó. E do caboclo. É, ufologia é dia do disco voador também. Sim, acho que é a mesma coisa, né? Não, ufologia é o estudo disso aí. Tá. E disco voador é um disco. Tá, mas é o objeto de estudo. É. Tá, mas não é o disco voador é o objeto de estudo. É que ele falou que é a mesma coisa, não é a mesma não coisa. Não é. A não. Ufologia é a ciência que estuda os UFOs. Que não existe, né? Que é UFOs, a sigla quer dizer... Não pode existir uma ciência que estude alguma coisa que não exista. Eu nunca vi nada. Não, nesse caso, eu acho que sim. Não, aí nós entramos numa outra questão, num outro terreno. Que existe, cara. É que OVNI quer dizer objetos não identificados, né? Isso. Voadores não identificados. Existem. É, deve existir. Né? Agora, independente de ser um tripulado por um extraterrestre, é um objeto voador não identificado. Tu acha que a gente tá sozinho? Um balão... Claro, por só tem diversas vezes é um OVNI, então. Cadê eles? Só tem vida. Eles estão esperando o quê pra aparecer, então? Mas não tem. Terra, qual é o interesse que eles têm aqui? A Terra já tem milhões de anos, cara. Mas por que eles têm que vir pra cá? Qual é o interesse que eles têm que ter aqui? Porque aqui tem gente. Chegou a estrela móvel do programa das 13 do dia 24 de junho. É o homem da zero hora, é o homem das letras, é o homem do churrasco, do chope cremoso e das mulheres. Davi de Coimbra. Davi de Coimbra. Tô aqui. Tá cansado, Davi? Isto diz muito, Davi. Isto diz muito, Davi. Davi, tu acredita em objetos voadores não identificados? Não. Objetos voadores não identificados não é pergunta. É vida fora da Terra. Acredito. Muito bem, Davi. Só eu e o Potter. Tá, mas vida é... Acredita, gente? Acredita, vida, o que é vida? Vida pode ser uma ameba? Pode. Ah, então eu acredito. Isso é assim. Sim, pode ter gente mais inteligente que nós. Ah, não, gente, é mesmo uma ameba, pode ser mais inteligente do que nós. Boa, boa, boa. Tá bem, Davi, é porque hoje é o dia da ufologia, o dia da ciência que estuda os UFOs. Não, porque, afinal de contas, o universo é tão vasto. É verdade, é verdade, é verdade. Então, por que não pode... É quase, desculpa aí os amigos que não... É quase que uma demonstração de ignorância um pouquinho da parte de vocês. Tomara, assim, muito obrigado. Sabe? Obrigado. Eu só acredito vendo. E obviamente, muita pretensão. Né? Achar que, ou né, de vocês, não, né? É mais... Ou de vocês achar que existe. Ah, tá, é, bom, que, é, que, é que antes do... Eu diria ceticismo. Do Galileu, Galilei. No meu caso é ceticismo. Antes do Galileu e do Copérnico, se achava que a Terra era o centro do universo. Plano, né? Não, e era o centro do universo, né? Depois se viu que a Terra não apenas não é o centro do universo, como nem o Sol é o centro do universo, né? É. O Sol é o centro do nosso sistema. Que ideia, eu só te tenho mata, canha, calma, gente, calma, Alô, Santana, alô, Santana. Não, e veja bem, é ignorância não no sentido pejorativo, é ignorância no ato de ignorar mesmo, assim, né? Pô, vem daí a palavra ignorância, então, né? Sim. Sim, vem. Mas é que é aquela velha história, né? Do ver pra crer. É o praticismo, aquele, o pragmatismo acentuado, que é uma característica minha. Eu só vi ET no cinema até agora. Eu chorei muito. Chorei muito. Na hora que a bicicletinha sobe, cara, ali, eu também chorei, cara. Eu também chorei. Ali é um teste de ser humano. Também bota um ser humano pra ver ET. Se ele não chorar na hora que a bicicletinha sobe, ele não é um bom ser humano. É verdade, é verdade. É que nem o King Kong, a hora que ele cai das Torres Gêmeas, que ele cai no chão e morre. Empire State, né, tô falando do segundo, com a Jessica Lange, ele cai das Torres Gêmeas. Ah, é? O World Trade Center. É mesmo? E aí, quando ele morre, tu tem que dar uma choradinha. Mas eu tô final, lá. Eu não lembro dessa história, hein? Ah, o Chase não sabia que o King Kong morria no final. Bom, vamos aos destaques comentados. Eu chorei quando a Angelina Jolie tirou a roupa na cadeia. Foi tão emocionante. A previsão do tempo para o final de semana neste feriadão é de que uma nova frente fria derrube as temperaturas. Pode inclusive nevar nas serras gaúcha e catarinense. Ai. A possibilidade é grande entre domingo e segunda-feira, principalmente nos pontos mais altos. Mas é isso mesmo, né? Inverno, sempre, né? Sempre assim, né? É isso aí, é assim que é. O secretário-geral... Para de chover, né? É melhor que pare de chover. Né? Sabe que falando nisso, eu pensei muito em ti nesses últimos dias. Em mim, Davi? Olha o clima, olha o clima. O Feto perguntou na sexta, eu acho. Hoje é sexta. É na quarta, então. Ou na terça. Ou na terça. Se eu já tinha me vacinado contra a gripe e o Pocolino, né? Uh-huh. Eu disse, pá, tipo, preguiça. Não é preguiça, aquela coisa, tu vai deixando. É falta de tempo, né? E não é que o Bernardo teve 2 dias de febre. Eu fiquei assustado. Então, o que significa isso? Segunda-feira estarei lá. Boa, Davi. Hã? Hoje? Boa, Davi. Não, tem que deixar passar, cara. Tem que deixar passar esse estado deixar passar a gripezinha. Claro. Não é uma gripe. Na verdade, deve ser um resfriado ou coisa parecida. É, mas deu febre, né? O cara se assusta. Aí assusta, é verdade. Cara, tem que ser responsável e se vacinar, se imunizar, tentar se proteger da melhor forma possível contra todas as doenças que o frio traz, né, cara? E o médico ainda disse: dá Tamiflu. Aí fiquei mais assustado. Ah, para? Disse. Não, porque se tem algum problema, o Tamiflu não já tem... Já resolve logo. Não vai ter uma... Até tem todo o remédio, tem contraindicação, óbvio, né? Mas não ia fazer mal nenhum. Só que tu não encontra não Tamiflu. Tem Tamiflu. Bom, é. O governo retirou do mercado o Tamiflu, não existe? Ah, para. Não tem, não existe. Só hospitalar. Nós estamos Certamente para aumentar o preço e daqui a pouco lá no meião do inverno devolver para as prateleiras das farmácias o Tamiflu. Este é um país que vai para frente. Da querida mãe deles. Secretário-geral da FIFA critica progresso das obras para a Copa de 2014. O Jerome Valk diz que o Brasil não tem estádios, não tem aeroportos e não tem um sistema de transporte digno, pronto para receber o Mundial. Cara, esse papo tá enchendo o saco, mas tá enchendo o saco isso, cara. Por quê? Ou então libera, então escolhe outro país. Colômbia, pra fazer a Copa. Sabe onde é que ele falou isso? Na Rússia. Mas o Brasil tá que se candidatou. Na Rússia já tá bem adiantado. Mas o Brasil que se candidatou, né, cara? Ninguém obrigou o Brasil a se candidatar. Mas então corta o Brasil, Acho que o Brasil tem que ser feito de uma vez. O prazo é o fim desse ano, 2011. Ó, o Brasil não tem condição, manda pros Estados Unidos a Copa. Acabou. Pronto, terminou. Cara, eu tô desconfiado. Eu tô torcendo mais do que desconfiado. É uma vergonha. A Andrade Gutierrez ali no. Que tá construindo o Beira Rio, que não começou ainda, mas está, né, é a que tá contratada para construir o Beira Rio. Ela pediu que o Beira Rio seja fechado por 6 meses. Né? O Inter não quer fechar, evidentemente. O Inter quer fechar por 1 mês só. Claro. Né? Mas é uma dificuldade. E o Beira Rio é um dos que mais está adiantado. por incrível que possa parecer. Imagina os outros. É o que mais está adiantado. É que assim, de Fortaleza é o que está mais adiantado. Sistema de transporte, a África do Sul, o sistema interno de locomoção nas cidades é péssimo. Se o Brasil não precisa nem preocupar, se a África do Sul passou, demorava 4 horas de ir para um lugar. Imagina 4 horas de um lugar para outra cidade. Era horrível. Sabe, não se, a cidade não se mexe. Sabe, a Joanesburgo tá pertinho de todo mundo largar o carro onde tá e deu, largar a vida. Mas tinha metrô lá? Não, não tinha metrô. Não ficou pronto. Não, em São Paulo já tem. São Paulo é ruim a linha, né? Perdão. Tá ruim a coisa, tá ruim. Número de pinguins atingidos por óleo na Costa Gaúcha pode ser o maior dos últimos 3 anos. Desde sexta-feira passada, mais de 100 pinguins apareceram na praia de Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A maioria muito suja de óleo. Os animais não param de chegar cobertos pelo óleo. Autoridades ambientais suspeitam que o fato é resultado de operação clandestina de transbordo de combustível em alto mar. Que legal, Porque os pinguins fogem da Antártida nessa época, né? Porque é muito frio. É muito frio. E aí eles vêm pra cá, e aí eles vêm pelo alto mar. E aí os navios que fazem esse que supostamente fazem o transporte, né? Podem... E que são bem ali, né? Bem em Imbé mesmo ali, né? Bem na frente da praia de Imbé tem uma bota, né? tem um cano aí que eles vai. Eles podem vazar o óleo em alto mar. Nós aqui, a gente não percebe porque não chega a mancha. É. Mas os pinguins atravessam essa mancha. Que pena. Que ruim, né, cara? Que ruim. Olha, agora eu fiquei imaginando o pinguim fugindo do frio, que tá muito frio, né? A coisa tá feia. Se o pinguim chegou aqui e falou assim, olha, tá uma friagem lá, não tá... Aqui tá ruim mesmo. Aqui tá quentinho. E apareceu um desses na Nova Zelândia, né? Pela primeira vez, né? Um desgarrado lá, 400 anos apareceu um pinguim na Nova Zelândia. Eles não vão pra lá. Sabe que nome ele recebeu? E aí causou uma comoção mundial. O que a Nova Zelândia vai fazer com o pinguim? Aí nada, né? Final do mundo. Não tem o que fazer. Se o pinguim apareceu lá, deixa o pinguim lá. Não, mas vira celebridade. Verdade, pinguim. Cara, faz filme com ele. A natureza mandou ele pra lá. O pinguim errou, dobrou uma esquina errada. E foi pra Nova Mas ele tá lá. Imagina o cansaço. Tá o cansaço não chegou o pinguim. Saiu do polo sul, foi parar na Nova Zelândia. Ele saiu na praia e caiu morto, assim, durinho, sabe? Igual o filme. Daqui a pouco vai aparecer um elefante aqui. Cara, uma comoção mundial do pinguim. Eu já vi um monte de elefante em Porto Alegre. Eu já vi os elefantes em Porto Alegre. Encontrados em Florianópolis destroços de naufrágio que pode ser o mais antigo naufrágio das Américas. Olha que interessante. Pesquisadores acreditam que as peças são de um naufrágio de 1583. Lembra, Cajé? Pô, velho. Na quarta-feira, uma pedra de cerca de 800 quilos foi retirada do fundo do mar, perto da praia de Naufragados, no sul da ilha. A propósito, né? A peça foi esculpida em alto relevo com o escudo das armas da Espanha. A outra pedra, com inscrições em latim e citando o rei Felipe II da Espanha, além de 2 ornamentos em formato circular, deverão ser retirados do mar em 3 semanas. Um canhão com mais de 3 metros de comprimento também permanece submerso. Sua retirada deve levar mais de 1 ano para acontecer, devido ao tamanho e ao peso do objeto. A descoberta foi feita por mergulhadores que fazem pesquisas arqueológicas subaquáticas nas imediações das praias de Naufragados, Ponta do Papagaio e Praia do Sonho, e também Pântano do Sul. A região é considerada o maior santuário de naufrágios do Brasil. Entre os séculos 16 e 17, o sul da ilha era considerado um ponto estratégico de abastecimento para os navegadores, que serviam aos reinos de diversos países da Europa e seguiam rumo ao Rio da Prata. Que loucura, cara. Demais isso, hein? Pô, isso é uma baita profissão, né, cara? Imagina. Mergulhador arqueológico. Fica a dica. Fica a dica. O pessoal vai fazer vestibular agora, né? Que deve pegar de mulher. Imagina, todas as histórias. Ah, encontrei um brasão da Espanha. Isso é bom, né? Uma caneca que era do rei. Ontem enquanto te encosta na mina de. Vamos falar de canhão? Ou de tesouro, né? Ou de tesouro. Tô anotando a cantadinha aqui, ó. Boa. Pra falar em canhão. O que tu vai fazer hoje? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de fim de semana. Tu viu que o Maurício tá fazendo tipo o Jornal Nacional, né? A última notícia é mais leve, assim, pra gente entrar já mais tranquilo. Mais tranquilo. É do bichinho, do bichinho. Mas isso na sexta, né, cara? Na segunda na ele sexta, começa mais raro. Isso. Já vi isso. Tudo é pensado. Praticamente o Marcelo. E assim, eu queria só chamar a atenção do Potter, nem mesmo o Jornal Nacional mais tem esse cuidado, cara. Agora Nacional também, ele precisa, né, mostrar um pouquinho de violência, um pouquinho de... Não, mas ele mostra, só a última não é assim. A última é pra te entrar na novela um pouquinho mais calma. O bichinho, a baleia foi salva. Sangue. Agora a última. A última é pra eles dar o boa noite assim, sabe? É a cultura, né? A última é o experimento cultural. Variedades. É parte gay, né? Quando o William Bonner e a Fátima Bernardes ali tá subindo os créditos, eles estão discutindo ali o que vão comprar no super. É, tá. Tá com a mãozinha debaixo do balcão. É isso, gente. Não tem como, é muito longe. Passaram dessa fase. Agora o braço dele foram. Agora essa conversa. Já não estão mais nessa fase. Há quanto tempo eles estão casados? Tiveram 30 anos. William Bonner não é tão tarado assim. Foi no super hoje. Putz, me esqueci. Pô, mulher, pô, tu nunca vai no super. Mas ele também não vai. Foi a última vez. A Fátima Bernardes disse que o segredo é que eles não acumulam rancor, né? O segredo do casamento deles é não acumular rancor. Aliás, de todo casamento, né? Como é que consegue isso? Mas, bom, tem que ser. Se o William Bonner fica com uma mulher, né? Ficou uma mulher, ela descobriu. Aí o William fala, não guarda rancor. Isso. E aí segue a vida. Ou ao contrário, né? É, mas acho que o William tá mais bonito que ela, né? Mas não é, não é essa questão. Dos dois, tu prefere quem? O William. Não é essa questão, eu já falei aqui esses dias. E queria que o Davi analisasse a sentença, que é a seguinte: não é o aspecto físico do cônjuge, ou somente o aspecto físico, que determina, digamos assim, a sobrevivência do casal, da relação? A sobrevivência da relação. É muito, muito o comportamento. Ah, sim. Até porque o aspecto chata acaba, né? Acabou. Porque a beleza, um dia vai embora. A Madonna, o Champagne casou com a Madonna, não aguentou, deu uns tapas nela e acabou. Te acostuma com o aspecto físico, né? Sim, exato, te acostuma. Já uma mulher feia e legal, né? Também não dá. Não, a mulher feia, ela pode ter dificuldade no começo, no princípio de tudo, porque o homem não chega em mulher feia. Eu prefiro uma bonita e legal do que uma feia e chata. Eu também. Tô contigo, Maurício. Dentro muito dessa sábio, eu prefiro ser rico e bonito do que feio e pobre. E doente, né? E doente. Mas só rico já rico, massa, saudável e bonito do que pobre, doente e feio. Calma, foda. Você é tão pobre que só tem dinheiro, cara. Não. Só rico, a vida é feliz. Não tem essa. Todo rico é feliz. O dinheiro não compra. Pode, desculpa, eu não sou feliz. O rico ele tem tempo pra pensar que tá feliz. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Não, compra quantas camas tu quiser. Vai, Maurício, frases feitas. Você acha que o dinheiro não traz felicidade? É isso que você tá me falando? Não traz. Ajuda a sofrer em Paris, mas não traz. Cara, o único problema do cara rico é quando dá um problema de saúde. Aí sim, aí não tem dinheiro que possa curar, né? Mas não compra amizade. Com saúde. Não, mas tudo bem, mas não estou falando. Com saúde. Ser rico, não há nenhum problema. É aquilo que eu disse, porque eu escrevi pro Bernardo na quarta-feira. Que beleza. Eu disse, as coisas mais importantes da vida, o dinheiro não compra. Não compra saúde, não compra amor, não compra amizade, não compra isso paz, aí, harmonia. Amizade compra, meu. Não, compra. Tu aluga. Eu queria ser amigo do Neymar, meu. Tu compra mulheres, mas tu não compra o afeto das mulheres. Mas é só tu ser um rico legal. Tu compra companhia, mas não compra. Um rico, gente boa. Amizade, né? Cara, dinheiro não é tudo. Acabou? Dinheiro não é tudo. Aí o Eike Batista nem cabelo, tem que usar peruca. O que adianta aquele monte de dinheiro dele? E ele tá meio torto, já viu? E tomou de estranho. O que adianta ter aquela grana toda e ser careca? Mas é só raspar a cabeça. O Eike Batista é chifrudo. A prova de que dinheiro não é nada. Aliás, não, dinheiro não é tudo, não. Dinheiro não é nada. Eu quero ter. Porque o Eike Batista, hipermilionário, casado com a Luma de Oliveira. A Luma de Oliveira foi procurar num bombeiro o que o Eike não pôde dar pra ele. Casa Mangueira, né? Cara, é isso aí. Vamos ligar pro Eike e falar. Mas aí vocês estão atacando o lugar errado. A culpa é da Luma, que não vale nada. Entendeu? Ela que é. Isso independente, como tem um monte de Luma aí casado com um pobre que não vale nada também. É a mulher, de novo a gente volta, a culpa é da mulher. A mulher ferra com a vida, ferra o planeta Terra, os pinguins no óleo, a mulher tá por trás. Pode ter certeza que tem uma mulher por trás do teu pinguim. Sabe por que pode ter realmente? Na hora que o cara foi botar lá, fechar a tampa do troço do óleo. Levou uma gampa? Não precisa nem ter levado uma gampa, discutiu com a mulher de manhã, tá isso puto aí. Da cara, fez mal o trabalho dele lá, vazou óleo. Culpa mulher. Da mulher. Mulher. Se o Marcelo dissesse que gaúcho, olha, o Marcelo é o Almir. O Almir. As mulheres gaúchas. Essas são as piores. São as piores, as mulheres gaúchas. As gaúchas. 1:21, vamos dar uma girada aí, Cagé. Dois irmãos viviam brigando, aí um diz pro outro: minha barba era igual a tua. Aí um tio percebi o quanto ela era ridícula e cortei. Pá. E o outro: a minha cara era igual a tua. Como eu não podia cortá-la, resolvi deixar crescer a barba. dois irmãos gêmeos. Qual a diferença entre a loura e um Porsche? Tempo. A diferença entre uma loura e um Porsche. Tem várias diferenças. Quem sabe? Não. Ah, muitas diferenças. Você nunca empresta um Porsche a um amigo. Bom. Bom. Boa, né? Qual a diferença entre uma loura inteligente e o pé grande? Tempo. As duas não existem. Não, só o pé grande não existe. Ai, ai, ai. Como você distrai uma loura por várias horas? Tempo. Dá o cubo pra ela montar. Meu Deus. Não. O cara chegou me deu ruim, cara. Passou perto. Por um momento, eu pensei... Eu, Alexandre, que tivesse desmoronado. Aquele cubo, cubo mágico, é mágico que chama? Cubo mágico. Dá o cubo mágico pra ela montar. Não apareceu, né? Agora se ela não conseguiu, pede o cubo mágico dela de volta. Se tu deres o teu cubo mágico, né? Ela não sabe. Qualquer ser humano pode se atrasar. Agora, pra uma loira, tu pega uma folha em branco e escreve num lado da folha, leia o outro lado. E aí no outro lado da folha tu escreve, leia o outro lado. E ela vai ficar ali, girando. E vai. Mas não nessa velocidade. É, mais lento. Vai lendo. Leia outro lado. E aí é possível que ela, na terceira vez, ela ainda... Leia outro lado. Leia o outro lado. Ela não tá entendendo esse livro. Deixa, posso mandar abraço aí pra quatro pessoas, tá? O Pepo e o Alemão, os roupeiros do Grêmio. Pepo e o Alemão. E o Buiú e o seu Gentil, roupeiros do Internacional. E receberam hoje o Patrola pra fazer uma matéria dentro da rouparia. Cara, o que eles têm de história. Eles são os caras que mais recebem pedido de... Consegue uma camiseta do Grêmio? Claro. Consegue uma camisetinha do Inter pra mim? Pede lá pro Bolatti, pede lá pro Douglas, me dá uma camisetinha, sabe? Aí imagina o quanto eles recebem. É o trabalho deles, né? E é demais, é muito massa. Pede uma camiseta pra nós. Eu até vou me exibir aqui, eu não vou dizer quem me deu, mas eu tenho comigo de recordação a camiseta que o Sobis usou lá em 2006, no jogo contra São Paulo, lá em São Paulo. Sobis, não foi o próprio Sobis que te deu? Não foi o próprio Sobis que me deu, não. Foi. Mas veio da mão dele, obviamente. Sim, do corpo dele. Sim, exato. Vai daí, Davizinho! Me chamo Aline, sou de Joinville, tenho 21 anos e amo vocês. Mando esse e-mail para dividir com vocês um momento maravilhoso que estou vivendo, do qual vocês fazem parte. Estou desempregada, por isso não perco nenhum programa de vocês. Esse é um momento maravilhoso. Ela tá feliz porque ela não perde nenhum programa por estar desempregada, entendeu? Deve ser bonita. Mulher bonita, desempregada, é feliz. Frases do Potter. Ah, olha. Eu vou pensar sobre isso. E tenho a ajuda, olha só, de um serzinho maravilhoso dentro de mim para isso. Tá prenha. Um serzinho que se chama Emanuel, meu filho, Potter. Grávida bonita. É. Pois é, estou grávida de 24 semanas e nos horários dos programas, ele se mexe muito, principalmente no das 13 horas. Ó, tá se mexendo agora então. Que legal. Como é o nome dele? Emanuel. Oi, Emanuel. Emanuel, dá pra trocar o nome ainda, né? Emanuel, cara. Não, né, gente? Emanuel. Coloca Geise na minha homenagem. É Geiso. Geiso, cara. Geise. Ela tá dizendo que é o máximo, uma sensação fantástica ficar rachando o bico com vocês e com ele. Rachando o bico é rir muito. É isso. Que eu quero dizer. Como fui abandonada pelo cafajeste do meu ex-noivo. Barbaridade. Logo depois de descobrir a gravidez, meu filho não é acostumado com vozes masculinas, porém a de vocês ele incrivelmente reconhece. Que massa. Aí, Emanuel, abração então, aí, velho. O pai do Emanuel deve estar por aqui, então. Tô brincando, cara. Que ele reconhece. Que barbaridade. Deve ser tu, então, cara. Por quê? Sim. Só eu sou homem. Eu fico me colocando agora no lugar do pai do Emanuel. Mas o filho da mãe sumiu, cara. Ele abandonou. Não é ser humano. Esse é um abostado. É. Abandonou mulher grávida, não se faz. Ô, pai do Emanuel, volta pro lá. É isso, teu tia. Filho. Não, ela nem deve querer estar de volta. Emanuel ouve. Mas não é um homem, é um rato. Energúmeno. Mas se ele... Emanuel ouve o porão falando, papai. Mas se o pai do Emanuel for lá, cuidar do filho, ele não vai se arrepender. Cara, como são as coisas, né? É uma questão de valores, educação, princípios, né? Como é que o cara some, né, cara? Eu hoje tô extremamente triste porque eu não consegui ajudar meu filho numa tarefa do colégio. E tô muito triste, tô deprimido por isso. Tu imagina um cara que vai ser pai e some, não vai ver o filho. É. Nunca... Ah, isso não, mas tem não muito. Tem a mesma cabeça que a tua, né, cara? Sim, é completamente sim. É o que ele tá falando. Sim, mas é experimento de mundo. Cara, mas eu tenho certeza, isso aí, eu acho que o cara, se ele tivesse um mínimo de humanidade e tal, e ele assumir o filho dele, ele não vai se arrepender. Mas claro que não, né, cara? Não vai se arrepender. Claro que não. Vai se arrepender pro resto da vida se não assumir. Se não assumir. Aí um dia com o guri com uns 10 anos de idade, ele vai cair, ele vai ter amadurecido, o mundo vai ter dado volta e ensinado, ele vai cair a ficha, ele vai dizer, bah, meu filho tem 10 anos de idade, quero ir lá conhecer ele. Aí perdeu, mas não é, tem tá, mais perdeu, filho. Perdeu já. Perdeu. Pô, então você que há 6 meses amou a Aline em Joinville, o Manuelzinho tá esperando, né? Ela tá dizendo o seguinte aqui, ó, há dias em que estou super deprimida e desesperada por estar sozinha, desempregada e com um filho pra criar, coitado. E vocês e meu filho sempre acabam me dando forças para ter esperança e ver uma luz. Cara, o pai que abandona um filho, seja por não conhecer, seja por não estar presente na educação e na criação, seja por não pagar pensão alimentícia para a mãe do filho, esse cara perdeu pro mundo já. Ele vai ter que voltar muitas encarnações ainda. Muitas. Eu vi um filme ontem que era sobre isso, pai que abandona filho. É A Partida, um filme japonês. Foi eleito o melhor de 2009, Oscar estrangeiro. Bem legal. Fica a dica, é A Partida, mano. Vale mesmo. Ela tá dizendo aqui o nome do safado. O Eduardo. Vai, Eduardo. Tá? Pisou na bola, hein? Pisou na bola mesmo. Pô, Eduardo, ainda tá em tempo, né, Eduardo? Ainda tá em tempo. Tem três meses ainda, né, pra aparecer, né? Tem um amigo meu. Dá pra filmar o parto ainda. E pelo menos ter vergonha na cara de lá ajudar a tua... Na hora lá tava bom, né? Tava bem bom, né? Na hora tava bom, tava demais na hora. Tava quentinho. A gente não sabe também, né? Daqui a pouco, né? E agora a Aline, a pobrezinha da Aline vai ter que bancar, né? Tudo. Tá desempregada, cara. Mas se ele for lá, se ele for só... Não precisa, de repente, dar dinheiro, tá? Você não tem grana. Não, Davi, vida real tem que dar dinheiro. Tudo bem, dinheiro, mas às vezes o cara não tem. Tá, tudo bem, não tem grana. Só se é figura vai do lá, pai, ajuda ela, fica junto. Claro, participa, né? Talvez o Emanuel seja a ligação entre os dois novamente, né? Eles podem se amar com uma criança junto. Eu não conheço meu pai, falava. Olha, esse parágrafo aqui, ó. Olha isso. Ah, ela tá dizendo aqui. Ah, gostaria de avisá-los também que ainda existem mulheres que têm como sonho principal na vida ter uma vidinha de casada apenas cuidando do marido e dos filhos. Porém, hoje em dia são os homens que não querem mais saber desse tipo de mulheres. Eu sei porque eu sou uma mulher assim. Não, ela pegou só o Eduardo como exemplo. Aí ela manda um... pro... Eduardo. Né? Sim, óbvio. É isso aí, mas mano. Tá em tempo ainda, Eduardo. Tá em tempo, volta lá. Vamos ver, Geizô, o que tem aí, gente? As cantadinhas pro fim. Vai, capricha, Geizô. Foi. Deixa eu dar um... Vai chegar na gatíssima. Deixa eu dar uma olhadinha na sua etiqueta, deixa eu ver aqui. Ah, bem que imaginava, as Made in Paradises. Feita no paraíso. Chegar pra ela... Geizô sabia. É, agora eu entendi. Menina gatíssima, você é traficante, isso? Não! Eu quero ser dono da tua boca, tá? Que isso? Fala que chique! Vambora! Gatíssima, se eu fosse um carteiro, você me dava as uncelinhos. Boa. Gatíssima, seu pai são matemáticos? Não, por quê? Porque você é um produto notável. Produto notável! Gatíssimas, você tem medo de lobisomens? Não. Ainda bem porque eu não me depilei, está danado. Meu Deus do céu. Pede pra dar uma barbada pra ela. Aí chega e encosta o rostinho aqui, minha barbinha. Toma. Eu vou te dar uma barbada, é isso, né? Te dá uma barbada. Olha, eu vou te dar uma barbada, chega bem no avelino. Aí tá bem. Uma roçada. Sim, as cantadinhas da Thaís de Gusmões e Floripa Salada. Obrigado, Geis. Ô, meu, tem um troço aqui muito chato, eu queria dividir com vocês e com a audiência do Pretinho Básico, nosso ouvinte Maurício Baraci. Não, o Baraci. Denúncia, Mercado Livre. Ixi. Olá, bebês. Gostaria de dividir com a ausência, aliás, com a audiência, minha indignação. A ausência é uma palavra presente na minha cabeça hoje. A audiência, minha indignação e informação sobre o Mercado Livre. Comprei um iPhone 4 pelo sistema Mercado Pago do Mercado Livre, que se diz seguro. Paguei com meu cartão de crédito, pois o valor pago fica retido pelo Mercado Pago até você receber o seu produto. Beleza, até aí ok, entenderam, né? É um sistema lá chamado Mercado Pago. Tu paga e enquanto tu não receber, tu não libera o... Enquanto tu não assinar ali que do correio, né? Isso. Recebido, não libera teu pagamento. Isso. Bom, um vendedor passou o código de rastreio do produto que estava vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando chegou em minha casa, para minha surpresa, o iPhone 4 que eu comprei era um adaptador de cartão SD de R$14. Meu Deus. Sendo que eu gastei R$1.600 no iPhone 4. E então entrei em contato com o Mercado Livre para bloquear o pagamento. O Mercado Livre simplesmente liberou o dinheiro para o vendedor, alegando que como eu recebi um produto, ele deve liberar o dinheiro para o vendedor. Resumindo o golpe, como funciona? Você vende um iPhone, envia um produto qualquer, aí quando o comprador reclama no Mercado Livre, dizendo que você que recebeu o produto errado, o sistema do Mercado Livre libera o dinheiro para o vendedor e te diz o seguinte: bem, comprador, como você recebeu o produto, um produto, não o produto, o Mercado Livre deve liberar o dinheiro para o vendedor e você que resolva com o vendedor. Que o cara pode mandar uma pedra pra ti. Pode. Assim fica muito fácil de dar o golpe. No Procon nada se resolve, pois não existe alguém ou algum com quem falar no Mercado Livre. Não tem um responsável legal pelo Mercado Livre. Exatamente. Para o endereço do Mercado Livre. Bom, pode ler em qualquer hora, pois escuto as duas edições do PB. Manda um atenção, pessoal. O Porã tá dando declarações de um fiadapu para o Mercado Livre. De um fiadapu para o Mercado Livre. É isso. Que pena. Né? E não tem como tu, antes de assinar o recebimento, abrir. É, acho que sim, é a única ser. Maneira. Mas né, existe, deve existir algum responsável pelo Mercado Livre. Tem que existir, né? Tem um CNPJ para o Mercado Livre. Né? Isso aí, não é. Alô, senhor Mercado Livre. O Mercado Livre pode se... eles podem ir lavar as mãos, se inventar, né? Tu aceitou. Pra deixar que eu fazia um cabelo no espaguete com o seu Mercado Livre. Isso que pode acontecer. Mas às vezes o cara compra coisa de presente, por exemplo, assim, vem empacotado, por exemplo. Não, mas aí tu mesmo. Aí tu manda pro endereço de quem tu quer dar presente, por exemplo, sabe? E aí chega lá, pensa que o Mercado Livre é um site de leilão, não é isso? Qualquer pessoa pode ver. Não é como a Colombo, né? Que vende pelo site da Colombo. É um site que intermedia negociações. Não é uma loja estabelecida. São pessoas que querem vender produtos através desse site. E aí o produto fica um tempo ali e fica dando... Recebendo propostas. É, exatamente. Né? Você sabe. Eu posso vender um carro por R$10. Pode. Fico recebendo propostas ali. Via Mercado Livre, não é assim? Eu acho que não. Não é um site de leilão de compra. O cara vai lá, anuncia o produto dele. Ele não tem nenhum vínculo com o Mercado Livre, ele simplesmente usa o Mercado Livre para expor como vitrine o seu produto. Mas o preço. E a negociação é feita entre os dois, entre o comprador e o vendedor direto. Ele só vai intermediar. O Mercado Livre só intermedia, velho. Eu comprei uma vez e foi assim: uma camiseta do Inter antiga. Eu fui ali, tu tem que dar um lance, essa palavra. Dá um lance. E aí o comprador decide. É uma espécie de leilão, porque aí o cara decide se quer vender pra ti ou não. Não é um lance, é uma proposta. O que as pessoas tentam fazer é sair do Mercado Livre. Colocou isso, conheceu o produto lá. Aí tu descobre e-mail do cara, alguma coisa desse tipo assim, e aí começa uma conversação só tu e o cara, longe do Mercado Livre, mas tu conheceu o produto no Mercado Livre. Mas tu pode comprar através do Mercado Livre. Mas aí tu não tem... Bom, com a palavra, o Mercado Livre. Pode se manifestar, se defender aqui. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Os classificados do Pretinho vem com Egali. É clá, E aí, rapaziada, preciso de vocês para vender um reboque com uma máquina de caldo de cana. Ótimo para quem tem tempo livre ou quer deixar de ser empregado e passar a ser chefe. Mas que beleza. O reboque foi todo reformado e tá zerado. Só para ter uma ideia, o faturamento fica por volta de R$80 a R$100 por dia, dobrando nos fins de semana. Isso no bairro, porque na praia já perdi as contas de quanto dinheiro ganhei. Motivo da venda: estou indo fazer um intercâmbio na Irlanda com a Egali e acho um desperdício deixá-lo parado. E-mail: golpe do ninja. Golpe do ninja @hotmail.com. Muito bom, cara. Mais uma aqui, tô precisando de uma ajuda pra vender o meu restaurante. Fica no Open Shopping em Jurerê Internacional, bem no centrinho do calçadão. O restaurante é uma franquia voltado à alimentação mais saudável e balanceada, com sucos naturais, tigela de açaí, saladas, grelhados e lanches elaborados por nutricionistas. Estamos vendendo com tudo o que tem dentro, equipamentos, utensílios e estoque. O restaurante está aberto há 1 ano e meio já. Queremos vender, pois nossas vidas tomaram outro rumo e não vamos mais poder dedicar tempo que o negócio precisa e merece. Agradeço desde já a ajuda. Interessados, mandar e-mail para Vendo Restaurante em Jurerê, @gmail.com. Vendo Restaurante em Jurerê, @gmail.com. Era isso por enquanto. Vamos ao show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântica. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Diz aí, doutor Alceu, como é que vai o amigo? Tudo certo, doutor Pepe. Começou a esfriar de novo agora, né, doutor Alceu? Mas que barbaridade. Agora fica um pouco mais complicado, algumas coisas ficam mais prejudicadas. Se escondem, né, doutor? Hã? Se escondem. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, teve protesto hoje lá no Avaí, doutor Peter. A torcida foi pra frente da Ressacada dizer que joga melhor e de graça, doutor Peter. Exatamente. O William disse que agora eu tenho que trabalhar mais e falar menos, né, doutor Peter? É, doutor Alceu. Quase que eu falo demais agora aqui, inclusive. O Palhoça, o Pigueirense vai se mudar pra Palhoça, doutor Peter. Porque vão construir a Arena do Scarpelli. E aí o Pigueirense vai jogar no estádio do Guarani de Palhoça. Meu Deus. É papo mesmo. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Então vai ter Brasileirão Série A em Palhoça. Em Palhoça. E o Criciúma pega o Sport hoje em Recife. Às 9 da manhã. Obrigado, jogão. Vai ter que ganhar, né, doutor Cadê? Jogão, vai ganhar. O senhor vai ver lá, doutor Cadê? Mas é óbvio que eu vou ver, né, doutor? Tá, vamos lá então, doutor Cadê. Vamos lá. Leva um vinhozinho pra nós. Vou levar um vinho pra nós. Doutor Santana, como é que tá essa saúde aí, doutor Santana? Joga no esporte. O Maílson joga no esporte? Nós mandamos o Maílson. Mas não foi por empréstimo, né? Davi, que foi, saudades. É saudade, né, Pablo? Ô, Davi! Ô, Grêmio! Ô, Grêmio! Neste final de semana. Domingo às 4, doutor Santana. E vamos vencer. É, exatamente, o Brasil já tá na Argentina completo. Chegou o Ganso, chegou o Pato. Trocou os pneus do carro, tá tudo certo agora. Ah, cara, olha, furou o pneu do carro. Dois pneus. Que isso, cara. Acontece. O Vitor também está na seleção. Ô, Vitor. Do Grêmio. E bateram nos caras do Sport TV lá, doutor Peter. Na torcida do Rio. A batida! Tu viu? Eles estavam gravando não vi. Lá e bateram neles. Os caras estavam no bar do River Plate, dentro do Monumental de Núñez, assistindo o jogo lá de Córdoba. Mas estavam filmando. Estavam filmando a reação da torcida do River. E daqui a pouco os caras resolveram desabafar em cima de alguém. Pra dois brasileiros ali, brasileiros, né? Os brasileiros! E começou a voar cadeira em cima dos caras do Sport TV. Caraca, maluco. O Vitorino Sherman era um deles, né? O Vitorino. Caraca, meu. Tem as cenas assim, daqui a pouco começa, a câmera começa. Sabe aquelas. Que tristeza, né? A situação do review. Os torcedores invadiram o campo, né, cara, no último jogo pra bater nos jogadores, cara. E teve um cara que tapou toda a cara, vocês não viram? Um do torcedor, assim, tipo, só fica com os olhinhos. E aí a manchete do Olhando outro dia era esse cara assim, né, atacando um jogador que tinha falhado, botou a mão na bola no pênalti. E a manchete era só fantasma. O cara parecia um fantasma mesmo, sabe? Só com os olhinhos de fora. O jogo assim. De volta é domingo, né? Tem que ganhar por dois de diferença. Não, tem que ganhar por dois. Não, por dois, porque resultados iguais ainda dá River. Olha só a barbada, cara. Os caras estão... Lá em casa, né? Tem que se esforçar pra cair pra segunda divisão. É, lá é mais grave cair, porque são 3 anos. É, mas se não cair agora, cai ano que vem, né? Porque pela soma, vai cair ano que vem. Pela média, né? Tem que ganhar. Era isso, então. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, tá, doutor Alceu, valeu. Quero mandar um abraço pra Canoas, nossos queridos amigos canoenses. Canoas está comemorando 72 anos. Yeah. Um grande abraço, Canoas, tá trazendo agora pro final de semana aí Marcelo D2, Chima Roots, Matheus Possebon, Marcelo Caminha e Fete Duo, tudo de graça no domingo no Parque Eduardo Gomes. A função começa às 3 da tarde. D2 ontem cantou muito samba na novela das 8, não sei se vocês viram. Ah, é? Não. É, eu não vi, me contaram. Sim, eu vi. E então é isso, mandou aqui o nosso querido, meu querido amigo Evandro Dias Gomes, filho da doutora Cirlei Dias Gomes, minha amiga de longa data, e foi diretora de comunicação da Ubra durante muito tempo, com quem tivemos três da mesa aqui o prazer de trabalhar também durante 10 ou mais anos, né? Enfim, então tá, Evandro Dias Gomes tá aqui, tá dado o recado da festa de aniversário de 72 anos de Canoas neste final de semana. Tem até ônibus grátis, o Parque Eduardo Gomes é ali na Guilherme Shell, pertinho da estação Fátima do Trensurbe. Vamos girar aí, Girina! O psiquiatra, ao cruzar o corredor do hospício, depara-se com um dos pacientes, com a orelha colada na parede. Colada na parede. E aí pergunta, o que que tá vendo aí, meu? Escuta, baixa a trilha. Escuta só. Curioso, o médico encosta a orelha na parede e tá ouvindo a mesma coisa que a gente. Nada. E aí ele diz, tá, mas eu não tô escutando nada. E o louco diz, pois é, já faz mais de uma semana que tá assim. E aí, Potter? Uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Piscinas Lia! Lia rasa, Lia média e Lia funda! E aí a loira conta pro mesmo psiquiatra esse aí. Não, psiquiatra. Como é que... Conta pra quem, Potter? O psiquiatra. Psiquiatra. Sabe, doutor, eu estou completamente apaixonada pelo meu cachorro. Ai. E aí o cara, calma, eu e minha mulher também amamos nossos gatos, mas você só tem esse animal? Não, eu tenho uma cadela também. E você é apaixonada também pela sua cachorra? E a loira, o quê? Tá pensando que eu sou sapatão? Meu Deus. Merda. E aí, Davi? Algumas coisas que nós, homens, sofremos e somos obrigados a aturar todo dia. Sim, nós homens sofremos. Nós homens. Se o casamento acaba por falta de dinheiro, de quem é a culpa? Do homem. Se é por emprego, de quem é a culpa? Do homem. Se é pro cara ter transado com a gostosa do 602, de quem é a culpa? Da mulher. Da mulher, né? Pra impressionar o chefe, nós precisamos apresentar currículo, preparar discurso, responder com responsabilidade a todas as perguntas. E pras mulheres, o que precisa? Cruzar as pernas. Bah. Nunca um homem foi um milionésimo cliente de alguma loja, já perceberam? Bah, é mesmo. Não, eu não entendi. Não, ainda tem isso. Só as promoção mulheres. As mulheres, cara. Ah, ganha promoção. Só mulher participa, né? Mas tem isso ainda. O homem que participa de promoção não é homem. Tinha um posto que tava com uma promoção. Assim. Imagina, completar coisinha pra botar em baú. Isso é coisa de mulher, né, cara? Se adivinhasse o número que o frentista tava pensando, ganhava uma treta grátis. Ah, para! É, eu nunca ganhei, minha mulher ganhou três vezes, cara. Como é que é se adivinhasse o número que o frentista tava ganhando? Ganhava, tava pensando. De uma transa grátis. Ganhava uma transa grátis. Eu tentei 3 vezes, não consegui. Minha mulher ganhou 6 vezes. Ah, é? Empresa. Mulher tem muita sorte, cara. Quase os números que ela postou, não lembra? Ah, não veio o caso. Todo dia mudava e todo dia ela acertava. Ganhava transa grátis com o frentista. É boa tua mulher. Cara, é impressionante. Sou tu, né? Classe. É boa. Classe. É boa de memória. A minha mãe. Agora que deu pesou. Agora pesou. A minha mãe ganhou 2 iPads. Sério? Numa promoção. Numa promoção num shopping aí de Porto Alegre? Espero que não seja essa parecida com a do Maurício. Não, essa do Maurício aí, essa primeiro tá lugar bem. Era uma trans, segundo lugar era iPads. Também perdeu, então. Ela ganhou 2, Davi. 2 iPads. É, uma promoção, não sei de qual shopping. Não quero errar aqui agora, mas é um shopping, não sei, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, tá dando 2 iPads na promoção. IPads e ela ganhou. Mas, 2 iPads, 1, né? 2 iPads, 1. Isso. É melhor 2 iPads, 1 ou 1 iPad, 2? 1 iPad, 2. 1 iPad, 2. É. Então é isso. Tá bem, Davi. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho Brito. Belezinha. Tá ouvindo bem aí, Paulinho Brito? Eu queria um retorno. Vou te dar um retorninho aí. Olha o retorno aqui. Agora sim. Algumas frases do Paulo Brito. As minhas frases, né? Olha só. É bom esse Porã, hein, ô Batista? Aliás, tem um perfil fake do Porã no Twitter. Olha. Então não caia. ATL underline Porã. Eu também tinha um perfil fake e fiz o meu. Real P. Brito. Boa. É verdade. Olha aqui a tua opinião, Geiso, sobre pessoas que colocam real na frente do seu perfil. Se acham. Se as pessoas que não são famosas, sabe? Não podem ter real nos nomes. Ah, o Paulo Brito pode, por exemplo. Pode ser o Paulo Brito. O Paulo pode. Brito é famoso, tá bom, né, cara? Mas eu prefiro o Jada que o Maurício. Certo. Que o Maurício? Se o Paulo Brito. Tá bom. Olha só. Atingiu dois com uma. Sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Olha, segue as frases que eu falo, hein? Olha, o estádio não está lotado, mas tem alguns espaços vazios. Tem, ô Batista? É verdade. Feito! Não valeu. Feito impedido. E no cantinho, você sabe, é mais gostoso. E manda um canhotaço de fora da área. Essa bola passou perto, hein, ô Batista? É verdade. Magrão partiu pra bola, feito! A bola não entrou. Essa é clássica. Ô, Brito. Olha a Débora de Oliveira, a informação. Ô, Brito, temos um campeão da Libertadores, viu, ô, Brito? É o Santos. Olha a informação na ponta da língua, Débora de Oliveira. Flamengo do Alegrete chega lá com Osvaldo, camisa 53. Um abraço para o Pretinho Básico, todo mundo ouvindo o PB. Que beleza. Gabriel Dornelles. Obrigado, Paulinho Brito. Cara, grandes frases aqui, ó. Ó. Perseverança não é igual a merecimento. Ah, essa é uma grande frase, cara. Maior ainda, se você está morrendo, todo mundo passa a te amar. Ah, é verdade. Michael Jackson. Não, mas já morreu, né? Sim. Existem três opções nessa vida: ser bom em algo, ficar bom ou desistir. Como é que é a primeira que eu não entendi? É coisa do perseverança homem. Não é igual a merecimento. É porque tu insiste que tu merece. É, cara. Pá, demais. Porra, precisou explicar, pô. Loira. Precisou, né? Normal não é normal se você não é normal. Ah, tá certo. Não? Normal não é normal se você não. É. Tá, não entendi, mas. boa frase, não. Quando tem três palavras iguais, a frase sempre é muito boa. Tá? Oh, se você não é normal, não é normal. Tá? Isso é muito boa a frase. Isso aí podia ser a letra do teu próximo pagode, hein, cara? Meu amor. Como é que tu tá escrevendo música agora, né, gente? Eu sou compondo. Tá? Eu faço poesia. E aí, como é que é esse jingle, esse single aí? Meu amor. Você canta, você vai gostar. Se você quiser nesse inverno, você vai gostar. Oh, demais, é hit. E aí a Jennifer vem de voz de segunda. Tá, segunda voz, tá. Se você quiser nesse inverno, você vai gostar. Muito bom, gente. Vamos gravar. Vamos trabalhar. Ô, Geiso, eu vou te dizer assim, ó. Vou falar com o pessoal da programação da rádio aí. Se tu gravar, a gente bota pra tocar esse som aqui na rádio. Olha aí, Geiso. Sério, meu? Sério, meu? Vai botar pra gravar, Dourado! Hã? Que? Tô falando pros guris, meu. Sim. Vou botar. Grava que a gente toca aqui na rádio. Canta mais um pedacinho do refrão aí. Canta mais um pedacinho aí. Viveu, amor. Esse canta, você vai gostar. Esse canta, você vai gostar. E aí, a Gênesis. Tenta vai gostar. Pô, demais! É hit, cara. Agora, como é que é a letra que eu não consegui entender a letra? Não, só fala a letra. É, só fala, não canta. Não, tem que cantar, meu. Eu não vou entender de novo, cara. Canta devagarinho. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Pois chegando assim você tá vai. Tá chegando? Vem chegando assim você vai gostar. Ah, não tô entendendo, meu jeito. Vem, meu amor, que se chegando assim. Você vai gostar. E a outra parte? Me esquenta nesse inverno, você vai gostar. Me esquenta nesse inverno que você vai gostar. Tem que. Boa! Tem que ter nada. Tá. Fluência, né? Sim. Fluência. Agora todo mundo. É. Meu amor, tem que acabar de te gostar. E tu tá nesse inverno, você vai gostar. E a Jennifer, você é a Jennifer? Você tem meu amor. Exaltando o samba. Sim, sim. Muito bem. Vai, Cajezinho, então. Algumas frases pra você ficar pensando nessa sexta-feira. É preciso amar as pessoas como se elas fossem sexta-feira. É tão legal twittar do iPad. Só é uma pena que eu não tenho um. E finalmente, a vida é um show. Mas na. Não, é, a vida é um show, mas na minha, quem tá no palco é Alcione, aí tá difícil. Vai, Potter! Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Poços artesianos Umbu! Como pode Umbu ser tão fundo? Essa vai pra Anitta e vai pro Zé. O sujeito se propõe a ficar 30 dias sem comer e 30 noites sem dormir. Entenderam? Mas é um monte. 30 dias sem comer e 30 noites sem dormir. Duas semanas depois, um amigo cruza com ele na rua e aí encontra ele magro, abatido, todo quebrado. Estado deplorável, assim. E aí o amigo fala pra ele assim: Pablo, você está péssimo, Pablo. Eu não. Como é que está se aguentando, Pablo? Nem sei, estou firme no meu propósito. Teu propósito é ficar 30 dias sem comer e 30 noites sem dormir, né? Sim, mas é horrível comer de noite e dormir de dia. Ah, malandro! Eu sou boa, muito boa! E aí, Davizinho, vou acabar em ti, eu acho. Opa! O programa. Apenas uma pergunta da nossa ouvinte. Pois não. Ariane Machado. Certo. Ela pergunta o seguinte: gente, meu nome é Ariane, sou de Eldorado do Sul e tenho uma pergunta. Vocês conhecem a cidade de Entrepelado, no Rio Grande do Sul? Entrepelado? Entrepelados. Entrepelado. Entrepelado. Entrepelado. Entrepelado. Tá, mas são duas palavras ou é uma palavra só? Tudo junto. Entrepelado. Tá. Conhece? Não, é só um bar que está escrito assim, Entrepelado. Eu pesquisei aqui, é um distrito de Taquara. Olha! Entrepelado. Não é aquela... Não, peraí. Ali em Taquara tem um campo, tem uma colônia de nudismo, não é? Mas é um distrito de Taquara. mas tem tudo a ver, né? É Colina do Sol lá. Colina do Sol, isso. Ah, isso aí. Uh-huh. Entrepelado em Taquara. Ó, tem umas chácaras pra vender, 50 mil, 100 mil. Não é município, é um distrito de Itaquara. É um distrito, tem bastante chácara pra vender lá em Entrepelado. Aí, foi essa contribuição? Foi só isso. Mas é uma piada que só pode entrar em Entrepelado entrando pelado. Não. Claro que sim. É que Entrepelado deve ter no dicionário uma definição, será que não? Entrepelado tudo junto? É nu. Uma palavra... Entrepelado tudo junto. Uma palavra... Entrepelado, tudo junto, velho. 2 da tarde, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico, agradecendo demais sua audiência. Muito obrigado, hein, neste gente. Meio de feriado, muita gente fez feriadinho mesmo, feriadão no caso. É a cidade, as ruas de Porto Alegre, pelo menos, estão bem menos lotadas de carro do que como dia de semana, assim, normal, tá bom, né? Sem ser feriado, né? Então é sinal de que muita gente saiu mesmo e não tá trabalhando hoje. E de qualquer forma está ouvindo o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos ao vivo logo mais. Mais às 6 da tarde. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vamos ouvir o cabelo no espaguete, Geiso!